vezes a vida dá voltas e não cumprimos com os nossos objetivos. Foi por isto e por motivos de reflexão, por motivos de análise, que o Brando Costumes esteve parado cerca de 3 meses. Felizmente, estou de volta com o Brando Costumes e vamos ter aqui um episódio fascinante. O podcast vai voltar ao seu rumo normal e à sua regularidade quinzenal. Soraya Simões é investigadora e esteve a analisar o rap feito em Portugal. Rap Publicar é então o livro que surge desta investigação, que conta com entrevistas de muitas pessoas que foram importantes para esta investigação, testemunhos de pessoas como o General D, o Macas do Black Company, Francisco Rebelo, dos Culip Noise, que era baixista do Black Company, Mind the Gap, Boss AC e Taka, e que hoje em dia está com o Sam the Kid e faz parte dos Orelha Negra. Temos muitos, muitos, muitos mais músicos, tipo NBC, Ace do Mind the Gap, enfim. São cerca de 18 horas de entrevistas. Vale a pena espreitar este livro e para já vamos conhecer o trajeto da investigadora até chegar a esta investigação. Tudo começa de 2010 para 2011. Eu já escrevia de música assim, em jornais locais, etc. Não só sobre música, como sobre cultura popular, teatro também. Fiz parte do Núcleo de Teatro no Dom Duarte, em Coimbra, que chamava-se mesmo Núcleo de Teatro Dom Duarte. E aliás, algumas dessas pessoas que fizeram parte dessa primeira geração do teatro amador depois vieram fazer parte da Escola da Noite e do CITAC, que são escolas profissionais de teatro. Pronto, e então eu sempre gostei de escrever e houve uma altura em Coimbra que escrevi em diários locais, no Despertar, no Diário de Coimbra, no Diário As Beiras, sem ser jornalista, era muito miúda, comecei a escrever com 16, 17 anos, mas escrevia sobre coisas que se passavam na cidade e pronto, e onde a música já estava representada. Escrevia de uma forma autodidata, portanto, o interesse por este universo, o universo da cultura popular de uma forma generalista, mas pela música em concreto, começou desde a minha adolescência. Depois eu comecei a abordar a música ou a pensar sobre ela num contexto social, político, ideológico, etnográfico, começou justamente, ou comecei pelo menos a pensá-la assim e olhar para ela como um produto da cultura e da história, porque é quando regressei ao mundo académico, já em 2010, 2011, e resolvi primeiramente tirar uma pós-graduação nas ciências musicais, é uma espécie de introdução à etnomusicologia, que era uma pós-graduação em estudos de música popular, portanto, e fim dessa formação foi um admirável mundo novo que despertou em mim, porque eu tinha feito conservatório em miúda em Coimbra, 3 anos de conservatório, mas na realidade eu nunca gostei muito daquilo, foi mais uma imposição dos meus pais na altura do que propriamente, que acho que todas as crianças passam por isso, que é ter solfejo, depois estás ali um ano no solfejo e não tocas logo no piano, que é hoje em dia já não se dá aulas assim, mas naquela altura quando tens 8, 9 anos é assim, pronto. Depois fiz parte de um coro também em Coimbra, pronto, sempre fui tendo contato com a música, mas efetivamente quando eu me começo a interessar por estas questões é quando faço essa pós-graduação, e o tal admirável mundo novo tem que ver com o fato dessa pós-graduação, que é uma espécie de ano, seria o primeiro ano curricular de mestrado, aliás ela até estava para passar a mestrado, mas depois acabou por não passar, portanto esse ano seria o primeiro ano curricular, então tu tinhas disciplinas, eu tinha disciplinas e os meus colegas como... práticas musicais em contextos urbanos, laboratório de etnomusicologia, onde tu estás, não é, a música em concreto e como é que se grava, a importância do som, no, não só nos discursos, como na gravação em si, ou disciplinas como mais ligadas ao contexto etnográfico, ao político dessas práticas, pronto. E eu achei que eram, portanto, essas cadeiras eram dadas por musicólogos, por etnomusicólogos, alguns antropólogos e sociólogos também. E eu achei muito interessante, e depois também porque eu tive colegas que são da música. O Sebastião Antunes foi meu colega nessa pós-graduação, o Carlos Guerreiro, dos Gaitas de Lisboa, também fez, o Eduardo Paz Mamed, produtor do Fausto, também fez, um engenheiro de som, que agora não me estou a recordar o nome, também a fez. Portanto, eu tinha colegas que já eram pessoas que já tinham uma longa experiência no campo, pronto. E eu acho que esse ano foi determinante para eu depois criar o que se veio a tornar um mural sonoro, não é? Que começou por ser O meu trabalho de campo é essa pós-graduação, com 5 ou 6 entrevistas, porque comecei a usar o que se chama o trabalho etnográfico no campo da antropologia, mas na história contemporânea nós dizemos história oral, não é? A recolha de testemunhos, através de entrevistas dirigidas sobre determinadas questões, mas cruzando com o discurso, com os testemunhos dos protagonistas em vários campos da música popular. Portanto, o que começou por ser isso, o resultado de uma pós-graduação, transformou-se num projeto de autora e mais tarde numa associação com outros projetos. E pronto, e foi assim que começou, de uma forma prática, foi assim que começou, de uma forma mais, digamos que até afetiva e de, não quer dizer vocacional, mas de eu me interessar, eu acho que desde que me lembro, de pequena, não é? Porque a ligação ao conservatório, também ao coro, um familiar também meu que construía guitarras de Coimbra, chegou a construir para o Artur Paredes, que é o Raul Simões. Foi dos primeiros guitarreiros de Coimbra, quer dizer, era marceneiro e entalhador, mas também construía guitarras, como a maioria das pessoas começam por construir guitarras, a maioria assim em zonas mais rurais ou afastadas do centro de Lisboa, porque depois há a família de Gilberto Graça e tal, e que constroem guitarra, que isso é uma profissão mesmo, até porque tem uma conexão ao fado em Lisboa que é diferente do contexto conimbricense. Mas pronto, mas assim, o início do percurso foi o que talhou depois. Falta-nos saber se o passado da investigadora tem alguma relação com o hip-hop, ou seja, como é que ela chegou a este género musical e o que é que lhe despertou o interesse no mesmo. Posto que vocês estão curiosos, não é? Como é que Soraya Simões se lembrou de investigar o rap feito em Portugal? Há um determinado período da minha adolescência que tem, porque eu sou da geração destas pessoas, portanto, eu já conheci algumas, eu conheço o General Lee desde os meus 14, 15 anos, porque houve uma altura em que colaborei com o SOS Racismo. Aliás, a única vez que militei na vida, militei mesmo, foi no PSR, no Partido Socialista Revolucionário, que tínhamos aquela t-shirt em Coimbra, andávamos a destruir propaganda, isto no fim da minha juventude liceal. E na altura, por exemplo, um trabalho da área escola que tive, no 11º ano, tinha a ver com o racismo. Fazia parte do PSR, tinha esse trabalho da área escola, então conheci uma série de pessoas, incluindo o General Lee, não num contexto do rap em específico, mas no contexto do SOS Racismo. Portanto, tive ali logo um contato e ouvia rap, como quase toda a gente ouvia, o que chegou no pós-rap pública já, porque tornou-se tão representativo naquela altura e até porque as manifestações que nós tivemos contra a Prova Geral de Acesso, de onde vem a célebre frase que depois um jornalista usa no Público, Geração Rasca, deu origem ao título do primeiro álbum de estúdio dos Black Company. Portanto, tudo aquilo fazia parte daquele contexto, daquela vivência. Então era normal que eu ouvisse o som do Lola e ouvisse rappers, nomeadamente o General Lee naquela altura, e Black Company também, os mais conhecidos. Não com esta profundidade com que vinha estudar 20 e tal anos à frente, mas conhecia alguns já da altura. Portanto, fazia parte do rap como faziam outras manifestações, porque eu estava em Coimbra, apesar de fazer estes trabalhos e vir a Lisboa muitas vezes, associados ao SOS, tinha um contacto com outras músicas, nomeadamente com bandas rock de Coimbra, não é? Porque cresci assim. Eu lembro-me de ir a quase todos os concertos dos Teddy Boys, por exemplo, e das Voodoo Dolls, e Bat Wings, Garbage Cats. Quem ouvir isto vai se rever no que eu estou a dizer, e tenho muitos amigos desta altura, alguns. Miguel Biraldo, aliás, que foi quem criou o meu site, é desse tempo. O Luís Pérez, que também faz parte da Associação Moral Sonor. O Pedro Chau, que também continua a ser um amigo, que fez parte da segunda formação dos Teddy Boys. O próprio Vitinho, Que é um dos fundadores dessa banda, o Vítor Torpedo. Portanto, a minha experiência em Coimbra, mas a minha experiência em Coimbra não estava desligada, porque depois tinha um lado muito social que se desligava desse contexto onde eu cresci e me desenvolvi, que era então o laço com Lisboa através do SOS e da minha militância política. Portanto, o rap também já fazia parte, assim, na esteira disso. Em 2011, cria o projeto Mural Sonoro, que, segundo se propõe, traça o modo como os processos sociais vividos, tendo a música como principal vetor, influenciaram a sua criação, a sua produção e a sua recepção, fixando distintos testemunhos e saberes, através da história oral, para a memória presente e a memória futura. Quando eu estava a fazer as várias entrevistas para o Mural Sonoro, não é, que fui fazendo várias desde 2011, O rap não ficou excluído, portanto é um espectro alargado, o mural sonoro vai desde a década de 50 até à de 90 e nenhum domínio musical dentro da cultura popular esteve excluído, porque interessa-me sobretudo os protagonistas da música popular nestes vários anos, a forma como se relacionaram com os vários desenvolvimentos da indústria de gravação de discos, da própria sociedade, das políticas que foram sendo implementadas, da forma como se foram relacionando com isso, não só de que forma é que isso se exprimiu nos repertórios poético-literários, como indivíduos comprometidos com a sociedade, mas que fazem uma música específica, ou que se enquadram na cultura popular, veiculando muitas das suas ideias, tendo como canal a canção, de que forma é que se tinham envolvido com expectativas, a criação, pronto. E então os rappers nunca estiveram excluídos, desde o início que gravei rappers, como entrevistar como o José Mário Branco, ou o Sérgio Godinho, ou o Paulo Carvalho, que deu origem ao meu primeiro livro. Portanto, sempre estiveram lá. Eu lembro-me de logo em dois, aliás, alguns deles até na altura tinham recursos tão rudimentares em 2011, 2012, que me ajudaram, rappers precisamente, a fazer o som de algumas entrevistas. É o caso do Chulage, que até aparece na edição de som como Nuno Santos, que é o nome dele, que me ajudou, por exemplo, a captar o som da Cora do Brahim Magaliza, que foi comigo à Sociedade Portuguesa de Autores captar o som com o Tose Brito, como o gravador estava falido nessa altura. Pronto, e porque usava no início, quando comecei, usava materiais sobretudo cedidos pela Universidade Nova, pedia, alugava, pronto. E mesmo no início dos inícios até o Chulage ajudou-me em vários, pronto, é só uma adenda, mas para se perceber que isto anda tudo interligado. E os rappers então nunca tiveram, sempre tive esse contacto, também lá estavam representados, então chegar a este trabalho, eu fui fazendo vários trabalhos com o mural sonoro, alguns de investigação, outros mais de criação, e depois recentemente, há coisa de 3 anos, mas que se intensificou no último ano, porque depois recebi um apoio dos pontuais da DG Artes quando candidatámos à Associação Mural Sonoro, um projeto maior, que partia do meu trabalho de base, de investigação que eu já tinha iniciado no Mural Sonoro e posteriormente estendi até à minha tese de mestrado já no, e quando fui para o Instituto de História Contemporânea. O projeto arrancou com isso, com o meu trabalho de suporte, mas depois candidatou-se aos apoios tendo vários eixos de intervenção, um ciclo de 7 conferências e debates que eu organizei numa parceria com a Universidade Nova, e onde convoquei várias pessoas que tinham feito parte deste espectro de 86 a 96 e que se envolveram não só do ponto de vista das ciências sociais, como o António Contador e o Manuel Lemos Ferreira, que vieram, um de França e outro de Londres, para apresentar documentos que tinham reunido nessa altura, vídeos, e que são autores do primeiro livro do Ritmo e Poesia, Os Caminhos do Rap, que foi editado pela Cira Alvim, como convidei divulgadores da altura, como o António Pires, que foi chefe de redação do Blitz nessa altura, e o José Marinho, autor do Novo do Rap Jovem e do Rap, como convidei pessoas que estiveram ligadas a uma transformação a nível ideológico na cidade e até político, como o dirigente do SOS Racismo, um dos, o Zé Falcão, o Fernando Rosa, historiador, e o Lince, portanto cruzava com rappers dessa altura, falei do papel das mulheres e do impacto no cinema e convidei o Edgar Pera, que foi autor dos primeiros videoclipes de Jamal e Black Company, cruzando com uma das Jamal, falámos do papel das mulheres nesta prática e o papel do cinema, de autor também, porque o Edgar sempre foi um realizador de rua e esteve no início destas manifestações, foi autor do videoclipe Abreu dos Black Company, por exemplo, para além dos videoclipes de Jamal. Portanto, este ciclo de 7 conferências e debates passou muita gente que depois acaba por estar representada também no audiolivro. Portanto, tinha esse eixo, teve também workshops que foram realizados com a Associação Moinho da Juventude e depois... Eram workshops de rap, dados por rappers, mas eu aí tentei, embora o projeto seja balizado cronologicamente, ele é na minha investigação. O projeto depois, a parte criativa do projeto, é até aos dias de hoje. E então eu aí achei que devia haver um lado também social, porque recebemos um apoio. Então falei com amigos do Moinho da Juventude, com quem já trabalhei pontualmente, e para eles coordenarem um ciclo de workshops em escolas das periferias, da zona e também da zona, pronto, um foi na Cova da Moura, no Moinho da Juventude, e o outro foi na Reboleira. E os workshops foram dados por estas pessoas do Moinho a crianças, adolescentes, dos 7 aos 14, e no fundo era para eles retratarem suas vivências e o que os circundava, não é? O que eles chamam a reportagem, portanto o resultado disso era textos, não é? A construção, sem ser as 16 barras, como eles bem quisessem, não é? Mas pronto, mas a lírica rap, a poesia rap. E depois foi muito interessante porque os putos pá, talvez por ser uma coisa muito visceral, fazer parte dos seus cotidianos, aquilo saía de uma forma muito natural, foi mesmo muito interessante. Eu fui assistir ao primeiro e aquilo foi mesmo muito, muito interessante. E depois, e o projeto então albergava estes eixos, não é? O ciclo de conferências que eu coordenei, os workshops que eles coordenaram no Mundo da Juventude, e depois um CD coletâneo que ainda está para sair, onde aparecem 10 rappers, onde está uma mulher, a Blink, e onde estão rappers que vai de norte a sul do país, estão os Comic Alad, está o Landim, está uma série, o MC Ruse, o MK Nocivo, são vários de norte a sul do país, enquanto o República era a área metropolitana de Lisboa, agora este, pronto, e essa coletânea é uma parceria entre a Associação Moral Sonoro e o Big Beat, o estúdio. Pronto, e no fundo o que eu quero dizer com isto é que este apoio acabou por me dar mais força para continuar o que eu já tinha iniciado no Moral Sonoro e que se prendia exclusivamente com a minha investigação, e o resultado seria um audiolivro, mas acabámos por estender então a mais eixos de intervenção e portanto chegar aqui a este projeto teve a ver também que ganhei um novo ânimo quando recebi aquele apoio para um projeto que já estava na gaveta, que eu até tinha iniciado com o General Lee em 2014 com a vinda dele, mas depois ficou em águas de bacalhau, em bom português, mas que com este apoio, quer dizer, deu uma volta gigante e pronto, e consegui concluí-lo. E chegamos ao início do rap feito em Portugal. Quais terão sido as primeiras manifestações do mesmo? As primeiras manifestações do rap em Portugal começam por volta de 86, do ano de 86 a 87. E pronto, eu consigo perceber isso de uma forma evidente através dos VHS que me foram sendo cedidos, de gravações que eles fazem na Escola Secundária do Laranjeiro, na Amadora, etc. Vão-me cedendo esses documentos, onde aparece o General Lee com 13, 14 anos e o MC Nilton no... numa das escolas da periferia, e onde falam, e é muito interessante ver esses discursos, porque eles, eu nem sei como é, porque eu pergunto a eles como é que eles filmavam aquilo, provavelmente eram trabalhos da área escola, não sei bem, mas pronto, cederam-me aquilo já digitalizado, alguns digitalizados, outros grupos me cederam por digitalizar, que eu acabei por digitalizar, e aí aparece, por exemplo, o General Lee a falar dos skinheads, por exemplo, e o resto do pessoal a bater palmas, assim, com apupos, pronto, ia falar do que se passava, e aquilo é muito representativo, e depois acabavam sempre em beatbox, quase todos eles acabam com fazer beatbox e a rimar, a cuspir, não é? Já há ideias, não quer dizer que aquilo fosse, mas pronto, já era uma representação nos bairros, obviamente não estava na indústria representada, mas já havia, já. Portanto, ele cresce assim nos bairros com essa dinâmica, portanto já havia isto, de em 86 eu lidar com muitas destas cassetes. Depois também do ponto de vista mais, digamos que institucionalizante, entre aspas, o primeiro programa de rádio que surge, não é? E que acaba por ser uma referência para a maioria deles que começam a ouvir esse programa em Lisboa, porque era um programa que passava em Lisboa, no Correio da Manhã, chamado Mercado Negro, que era sobre música dita black music, entre aspas, mas que passava hip-hop também. E pronto, e aí há, eu tenho alguma coisa muito curiosa depois quando tu ouvis a história oral, que já, acho que já começaste por ouvir alguma, mas quando ouvires assim, são para aí 18, 17, 18 horas, há uma parte em que o Ace diz, que depois coincide com outra entrevista, em que ele diz que achava que era o único gajo a fazer rap, porque ele estava em 80, na segunda metade de 80, estava a ouvir, imagina, o MTV Raps, ou os Countdowns, ou ouvia Rápida do Álvaro Costa, ou até o Mercado Negro. Mercado Negro não, neste caso não ouvia, porque estava no Porto, mas programas que são coincidentes com o que eles me falam. E até a Hip Hop Masters, que era uma revista que eles consumiam. Portanto, ele estava a fazer isto, mas não sabia que havia outras pessoas, achava que era o único gajo a ouvir rap em Portugal. E um dia veio uma entrevista no Público do General Lee, liga para o Público, que queria falar, pá, porque este gajo está a falar das mesmas coisas, não, eu estou a ouvir isto. E então, é através dessa entrevista que ele sabe que se vá aquela coisa que tu vês no Pop-Off, ali em Miratejo, não é? Que agora recuperaram. Recuperaram no RTP Memória, passou, ou acho que foi no programa do Alvin, no Retroescavador, que ele falou-me disto na entrevista, e aparecem ali todos, e aparece também o Ace, porque vem do Porto, e quando vai atravessar o barco até conhece os Family nessa travessia, esse é o primeiro grupo que ele conhece de Lisboa, porque iam todos para filmar esse, para aparecer nessa reportagem. Portanto, que dá origem a esse primeiro vídeo, que aquilo é histórico, que eles dizem, agora estamos aqui em Miratejo, não é? E é muito interessante isso, porque de facto cria-se ali uma consciência de que aquilo é um movimento, que está a acontecer aquilo, não só em Lisboa, no Porto também, não é? Este tipo vem do Porto e aparece, o Ace aparece até com um papel, que ele até me diz na entrevista, nós falamos disso, que ele está a ler um papel enquanto os outros estão a improvisar, e ele disse, não, eu ali percebi mesmo quando vi aquilo, aquela reportagem, que eu tenho que começar a interiorizar as minhas, então foi uma coisa de consciência, eu vou começar a interiorizar aquilo que escrevo, que é para quando cuspir aquilo ser de uma forma natural, não estar a ler o papelinho, porque efetivamente o Ace, que é o branco, que aparece ali de óculos, está a ler o papel. Ganhar do dinheiro, toda a gente quer lá chegar primeiro, o dinheiro e o poder, quem tem manda, quem não tem, obedece e desanda, todos somos escravos deste sistema, não do governo, mas do mundo e do esquema, para ele organizado, bem tramado, por isso é que eu me sinto escravizado. Right, I'm cooking, fucking in old school rap, but wait a minute, I'm off to a plan, and sometimes, I'm out with the peace, coming against the two and the matter creek, been here with my magical, but that's another, problematica, like I land, while I keep moving my tickle, let's go at the car, there's no weapon. The brothers get down. Não, é a resposta a este estilo. Mas como é possível que a maioria nem sequer ouve CPR? MC não tem muita raça. Queremos ajudar a pôr um fim nesta farsa. Tenho uma atitude nesta vida rude e sempre lutarei para que isto tudo mude. O que se diz ser o rap, sou hoje na rádio, não é nada disso. Não me desisto agora, ouço isto. Hip hop, fixa esta expressão. É o ritmo, a atitude, apoiados na razão. Também a poesia faz parte da composição. E tudo isto forma todo, pois então. Portanto, é interessante que, de facto, já temos estas consciências, né? Num momento em que, de facto, não existe internet, a televisão também acaba por ocupar esse papel. Há a noção da dimensão de que isto está a acontecer, de que estas coisas estão a acontecer, mas elas já estavam a acontecer antes, efetivamente, não é? Estes relatos, a história oral permite-nos perceber isso, não é? O que está invisível. Porque a indústria, quando se interessa, a indústria, quando percebe, o Tiago Fadano tem esta ideia, não é? Que é um dos produtores do República, pá, nós temos que fazer qualquer coisa, temos que. Depois, entretanto, fala-se com o Bossa e Si, que era amigo do Hernani Miguel, que depois até chega a ser manager do Bossa e Si, como de outros grupos, dos Wack Company também, das Jamal também. Elas têm dois managers, têm a Maria José Bel Marques, mas o Hernani também é o primeiro. Penso que o Hernani é o primeiro, sim, o Hernani é o primeiro. Portanto, mas o Hernani, que era uma pessoa assim da noite e tal, e que conhecia, ele chegou a Lisboa com 7 anos, portanto era uma pessoa muito engajada na noite, na cultura, etc., na cultura popular, e depois vai com o Bossa e Si, o Bossa e Si é que ajuda a escolher, porque relacionava-se com esta gente toda, era o único que vivia em Lisboa, não é? Porque ele viveu ali em São Bento, não sei se ainda vive, mas durante muito tempo, filho da conhecida Ana Firmino, cantora de Mornas e Coladeiras, aliás uma excelente cantora, com quem ainda há pouco tempo falei, porque também gostava de entrevista à Pomerol Senor, e pronto, e dá-se ali o contato, o Bossa se escolhe então aqueles grupos com os quais já se relacionava, e são os grupos que depois informam a coletânea, sendo que há mais grupos nessa altura que não entram na coletânea, inclusive as mulheres que já existiam, não tinham registro nenhum, mas já existiam, há VHS em que elas aparecem, já, as de Jamal, por exemplo. Devem ter havido muitos grupos que caíram no esquecimento. Sim. Eram, pá, 6 ou 7 grupos, não é? No República também alguns já não fazem música, esta é que é verdade, não é? Não estão ligados. Estarão à cultura popular como receptores, mas não de uma forma ativa, não é? Não fazem isso de uma forma. E também há alguns que eu não gravei que não entram na coletânea, não é? O General Di não entra na coletânea, mas também está, é por razões óbvias, porque ele fazia parte de outra etiqueta e havia esta rivalidade entre a Sony e a EMI Valentino Carvalho. O General Di até é o primeiro a gravar aquele EP, O Portugal é um Erro. Mas eu digo a verdade, pego o olho mago e eu agito uma cidade. Porque os homens pobres e vivo bem mandado, racismo joga e olho contra da sua maldade. Em Portugal um poeta morreu, diz um lindo poema, mas ninguém entendeu. Alguma coisa mal, faça-me um favor, na gente da colônia faço rimas e amor. Talvez eu não venda, talvez eu não seja, a luta continua, a luta aqui que vem por seja. Lua da arquinha que ele veja, a força que é preciso para que uma raça seja. Corre mal, fica igual, aqui em Portugal, erro ao país, coisa de raiz, yo! trago vida em Portugal. GNR e tal, trata o meu irmão como se fosse um animal. Grandes fugas eu vi, um aperto senti, a correr aprendi, a GNR fugi. Mas no chão que eu passo, não cresce capim. No chão que eu passo, não cresce capim. Tá, bum, tchacabu, governo quer bumbu. Bum, tchacabu, governo quer bumbu. Bum, tchacabu, governo quer bumbu. Lá vem blum, bab, lá vem bumbu. Lá vem blum, bab, lá vem bumbu. Lá vem blum, bab, lá vem bumbu. Lá vem blum, bab, lá vem bumbu. Luta, luta, vida, vida, nunca bate, nunca vira, porque bate na mentira. Quem não bate, quem não tira, não atira, não se esconde na mentira. Yeah, brava, tá, tira, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava. Quem se mata, quem se trata, quem se funda, não me engana. Que vai passando o tempo que montava minha mara, oh. Mara, vento, mar, que zomba, quem não morre, quem não sala. Tudo que é bumbo, tudo pulo, tudo sala nessa sala. Temos esse lindo de mala, mala, mala. Bum, tchacabu, governo quer bumbu. Bum, tchacabu, governo quer bumbu. Bum, tchacabu, governo quer bumbu. Black band, blue bab, lá vem bumbu. Black band, blue bab, lá vem. Quando passo nunca faço, sem motivo, sem razão. Parto quando faço, do tem nome da nação. Rappers e guerreiros, agitam sem rodeios. Lutam e se lutam pra fazer bem os receios. Falam de racismo, etnocentrismo. Forças ocultas, para mim são surdas. São sem razão. Balas se juntaram e criaram esta nação. Faca desde junho e acabar com Salazar. Eu digo, não. Tchacabu, cavaco quer bumbu. Bum, tchacabu, cavaco quer bumbu. Bum, tchacabu, cavaco quer bumbu. Lá vem blum, bab, lá vem bumbu. Lá vem blum, bab, lá vem bumbu. Lá vem blum, bab, lá vem bumbu. Lá vem blum, bab, lá vem bumbu. Lixadas, bajeiros, são jardins, esbarro de lata. E falta água canalizada onde a droga se propaga e não paga. Mas mata, guarda, não guarda, porca, se falta governo, mas nada, nada, nada. Porque melhorias é uma raça desgraçada, maltratada, neo-neo escravizada. Por isso eu digo alguma coisa, está mal encarrilada. Yeah, yeah, bum, tchacabu, governo quer bumbu. Bum, tchacabu, governo quer bumbu. Bum, tchacabu, governo quer bumbu. É o primeiro a gravar efetivamente, mas depois o Rap Pública dá uma consciência às pessoas, não tanto à comunidade internamente, que já tinha essa consciência a partir do momento, pronto, em que as coisas se começam a processar desta forma e começam a se encontrar, etc. Mas a coletânea dá uma percepção de uma forma mais transversal à sociedade portuguesa e sobretudo à comunidade jovem naquela altura, que é a minha geração, na adolescência, no fim da vida liceal, de que havia uma espécie de movimento, ou havia mesmo um movimento, embora haja pessoas que acham que não há um movimento. Há, a partir do momento que este grupo cresce, se inscreve na história da cidade, vem com assuntos novos para a cultura popular. Nunca estes assuntos tinham sido debatidos, estiveram no período colonial condenados ao esquecimento. Nunca o crioulo foi gravado de uma forma que chegasse às comunidades jovens um pouco por todo o país, ou às expressões em angolano, quando é gravado aquele disco O Som do Lolo Está-se Bem, até hoje de repetimos Está-se Bem, ela ganha essa amplitude porque passa a passar nas rádios, etc. Era um jargão interno. Mas passa a ser nosso também, porque tem esse papel, não é? A rádio e a televisão naqueles anos, portanto, talvez tenha sido a altura em que o rap mais expressão mediática tenha conseguido, e de facto eu acho que o cenário, o que se estava a passar, foi também propício para essa projeção que eles têm nesses anos, e para que nós hoje usemos muitas dessas expressões, porque elas já entraram na nossa gíria, no dicionário, sem nós nos apercebermos porquê. E aí a rádio tem um papel fundamental, porque passou aqueles discos. E antes da rádio, a indústria de gravação de discos, porque ainda grageava o momento porreiro, portanto, tínhamos entrado para a Comunidade Económica Europeia no final da década de 80, entra dinheiro, há uma imigração à procura de melhores condições de vida, há um avanço da extrema-direita, aqueles assuntos começam a ser assuntos também da sociedade portuguesa. O rap tem um discurso muito interventivo nessa altura. E todo o quadro é propício a isto, quer dizer, isto é uma história recente, porque agora estes temas repetem-se, mas efetivamente eles foram sujeitos dessa história, do ponto de vista da cultura popular, talvez tenham sido mesmo os sujeitos dessa história, dessa transformação. Estes grupos eram, ainda mais que hoje em dia, um reflexo da sociedade em que viviam. Porque os Black Company gravam Nadar, que é uma história pessoal, não é? Não sabiam nadar alguns deles, iam a caminho da costa e... E também há uma questão, é porque eles rapavam em inglês, os Black Company, e aquilo foi o primeiro tema em português, portanto também há essa viragem, mas depois tu ouves o Filhos da Rua e aquilo é muito político também. Escuta o flavor, entra no esquema. Já está provado que a boca fala, mas a música é que tira a teima. O som a caravela e eu sou o navegante. Rochedos adiante, é consoante. Sim, comandante, é interessante. Com a clave de sol a cintura, sinto-me um errante. Música não é um tom, é um dom. Se me ouvem, uma mistura de Method Man com Beethoven. Tudo é possível, e se duvidavas, não me escutavas, pensavas que sabias tudo e aí te enganavas. Mas eu não faço disso, tempestade em copo d'água. Se pensas que me agarras uma finta, uá, uma skin diva, uá, já estás à toa, uá. Não quero impor a minha maneira de ouvir, não quero impor a minha maneira de ver, não quero nada, mas se não escutar sai porrada, não estou a brincar chaval, sento power, escuto o som, quando eu falo não é à toa, o hip hop é bom, se tens a porta aberta, man, deixa a janela, dou-te a comida mas tu comes a panela, não é pedir muito que escutes com atenção, o hip hop é a cabeça e a batida é o coração, man, então escuta. E de volta nos carris, vou-te transportar numa viagem feliz. Tenho a essência da cadência deste som. Que bom, boca doce, é bom, é. Diz o avô e o bebê. Tenho aqui algo melhor que o boca doce. E caso não fosse, o flavor dos BC cozinhado para ti. Leva, grava e saboreia o som do outro lado, o canto da sereia. E se eu fosse cigano, diria que isto é melhor do que abelha. E com certeza absoluta não se encontra na feira. Outra vez aqui estou eu com um estilo que para ti é um mistério. Sério, complexo, tão complexo como o nosso projeto. Não te metas, vais ser esmagado como um inseto. Não te iludas, a morte aqui anda por perto, não te esqueças. Viajas a grande velocidade na autoestrada. Abranda, o limite é 120. Presente. Por town and the grind for your mind. Mas uma vez, oh Mac, eu sei que esta é tua. Vou lhe dar com muita afinco e afirmo. Punk rap fox in the industry. Olha de imitações, vou estar em cima de ti. Escuta aqui o mad nigga gravar mensagem. A ponto foi passagem, a minha clique é de outra margem. Word up, pois rap ok, keep it real as you do. Mentalmente sou superior ao meu guru. Beat you and your crew. Black Company com efeito para 97, então me chupa. O som que te derrete como um sorvete. Keep your hands in the air for meu people. Lá da praça não é pública, mas tenho Mike my life. Chicago representing, a law on my side. Nelson always tripping. Word up, escuta, I'm flipping. Eu sou da opinião que toda a música é política, mesmo a que se diz na lírica política, porque ela é feita num determinado contexto, num determinado espaço e tempo histórico, e conta com os recursos que esse tempo e espaço lhe dá para produzir, para a criação. Uhum. E se tu não tiveres favoráveis condições económicas, tu não vais produzir como quando as tens, por exemplo. Portanto, ela é sempre um reflexo disso, quer queremos, quer não, sobretudo nestes anos. Portanto, acaba por... Ela é sempre política. A música fala de tudo, efetivamente, e mais a música popular, mas ela é um reflexo sempre do tempo e do espaço em que está inserida. Da mesma forma que eles usarem uma KY10, porque era, para muitos deles dizem que era uma máquina mais barata, não é? É um reflexo de uma música mais incipiente, que tem sobretudo coisas para dizer, mas do ponto de vista musical ainda está, provavelmente, aquém de outras, porque os recursos eram limitados. Quero sem dinheiro, passas fome, vives mal. E como se não bastasse, dizem que és marginal. Lá, tu mandas, és o posse do poder. Proteges os fracos que não se podem defender. Defender da sociedade, usa só como peneira para esconder a verdade. Maltratado, humilhado, tens papel secundário. Por mais que tente, não podem dizer o contrário. E é um mundo de verdade, tanto branco como negro. Passa essa realidade, não vale a pena correr, fugir. Maltratados, corraçados, lá vão ter de morrer. Criar filhos sem dinheiro para comer. Queres sair, ter uma vida e por ti és criado pela rua, infelizmente ninguém pode impedir. Não podes estudar, não tens dinheiro para os livros comprar. Conforme o teu e tenta pensar, será que vão morrer? Mais um dia vão durar. O gueto é um sítio onde o pobre vive, com fome, com medo, mas sempre sobrevive. Debaixo da ponte que é o seu único abrigo, mas muitos não sabem se está morto ou vivo. Lá fora és criticado e usado, chamam-te marginal e és posto de lado. A culpa é das pessoas que têm medo de poder. Acham-se muito boas e dão uma de dizer. Dizer que não ligam às galas sociais. Viver por viver no gueto, faz gueto morrer. Ivani na house. Havia MCs. Tu tens as Divine, que entram, chegam a entrar em duas faixas, em discos dos Black Company, e em concertos ao vivo. Aliás, há uma foto do Ítaca, que eu também gravei para este audiolivro, também entrevistei, e há uma foto do Ítaca, de uma das Divine, num concerto de Black Company. E este Jamal, que depois gravam em 97, mas já existiam antes, começam em 90, portanto já existiam mulheres, e nesses VHS tu encontras algumas mulheres. Até há um vídeo interessante de um dos cinediários do Edgar Pera, que eu estou a falar de vídeos entre eles, mas estes já são, este que vou referir agora, é um do Edgar Pera em que aparecem as Jamal dentro de uma Jeremy e a Tânia, a Jumping, com chulás e com mais algumas destas pessoas, pronto, dentro de um comboio. E até vem a polícia, é muito caricado, porque vem a polícia, porque eles estão a rapar no comboio, né, fazer a travessia de não sei muito bem de onde é que eles viam, talvez da Rendela, não sei. Agora teria de ir ver o vídeo outra vez para perceber, pronto, mas é muito interessante perceber isso, elas já estavam representadas, mas também leva-nos a questionar o seguinte, é quando se escolhe aqueles grupos, portanto o Bossa Si ajuda também aos grupos que conhecia, o Hernani e o Tiago Faden fazem uma seleção, não sei se eles não saberiam ou não, ou se não se falou que havia mulheres, ou se é interessante porque as Jamal dizem no penso que é no tema Revolução, que dizem é hora de tratar a mulher com respeito. Quer dizer, elas deviam estar a refletir também muitas destas vivências, não é? Porque sim, as mulheres são sempre postas num plano de secundarização, sobretudo em práticas que são muito viris, não é? São muito de bairro, são muita representação das realidades também na perspectiva masculina e não tanto na feminina. Portanto, mas é importante registar que já havia mulheres nesta altura e já havia mulheres que rapavam e que havia e que iam a concertos destes que já tinham uma representação mediática, nomeadamente os Black Company e as Divine. Portanto, de facto, a coletânea não tem, também não tem o Porto representado, quer dizer, o desenho é a área metropolitana de Lisboa, não é? Até a mãe da Beatriz, que eu não sei o nome, porque o Hernani, quando me partilha, diz que é a mãe da Beatriz, que era a mulher dele na altura que faz o desenho da área metropolitana, os rios, não é? Os nomes deles. O Rio Tejo, não é? Os nomes deles. Mas seria diferente, certamente, se os Mind the Gap tivessem entrado, e até houve, pelo menos o Ace diz-me que houve o convite, que estenderam o convite, mas que eles recusaram. Comecei o meu discurso para esta grave situação. Será como um estaladão e ao mesmo tempo o empurrão. Queremos implantar este estilo em Portugal, mas o português tem medo de ser radical. Não! É a resposta a este estilo, mas como é possível se a maioria nem sequer o ouve? LNM é sinal de muita, muita raça. Queremos ajudar a pôr um fim nesta farsa. Tenho atitude nesta vida rude e sempre lutarei para que isto tudo mude. O que se diz ser o rap, pois eu hoje na rádio não é nada disso. Não desisto agora ou ouçam isto. Hip-hop! Fiz esta expressão, é o ritmo, atitude apoiados na razão. Também a poesia faz parte da composição e tudo isto forma um todo. Pois então, espero que entendas minimamente o que isto significa. Ritmo, a poesia também é doente e a mensagem fica dada, mostrada, provada, por mais tarde ser pensada. A minha voz é um fucking diafrada. Por este meio apela à vossa resistência, porque o rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. No mundo musical ele para mim é uma potência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. No mundo musical ele para mim é uma potência. Mas o rap é mesmo uma potência, meu. Yo, ouçam, Frankie D, Black Company, Family, Zona 3 e os líderes da nova mensagem. Será justo mencionar certas exceções? Rap, tu e outros programões. Solitários é verdade, radicais também verdade, mas sempre passando radicais canções. E aqui estou eu puxando pelos pulmões, ajudando o rap e seus discípulos, pois os opositores para mim só sabem dar sermões. Mais uma rima para não haverem confusões. Não, não, não, não, não, eu não desisto. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre insisto. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca em decadência. Apela, apela, apela, apela, apela à resistência. Sabes tu muito bem, sabes tu muito bem. O rap é uma potência, ninguém o detém. O rap é uma potência, ninguém o detém. Yo, MCs de Portugal, chegou o momento crucial. Tentem primeiro um part-time e quem sabe mais tarde não estarão em full-time. Eu apenas quero o dizer, força de vontade é necessária para o rap vencer. Então por esta meia apela à vossa resistência, porque o rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. No mundo musical ele para mim é uma potência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. No mundo musical ele para mim é uma potência. Não está em decadência. O rap, yo, não não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. No mundo musical ele para mim é uma potência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. No mundo musical ele para mim é uma potência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. O rap, yo, não está em decadência. No mundo musical ele para mim é uma potência. Quem o disse? Era Sir Nilton, o mensageiro musical. O rap, yo, não está em decadência. No mundo musical ele para mim é uma potência. Seria diferente, não é? Estaríamos a falar de outra coisa. Mas neste caso também estamos a falar de formas de... Porque cria-se um movimento com traços semelhantes no Porto, não é? Com os Matuzu, depois os Mind the Gap e depois os Dialema, que já é o recorte final deste trabalho, já é 96 quando eles surgem. Mas que vêm com outras realidades, vêm com o apelo à descentralização do poder, não é? Porque eles estavam lá em cima e rapavam de outra forma, mas também retratavam as suas realidades a norte do país, e a tónica na descentralização era muito forte. Também é uma forma de protestar, não é? Reivindicar o rap até eles. Será que o rap saiu do bairro depois de 1996? Por acaso, eu uma vez estava a ver uma... Não sei, agora estou a dizer que estava a ver uma entrevista, mas tenho a impressão que foi mesmo num debate que eu próprio organizei, portanto, que foi no Museu da Música em 2014 ou 2015, em que o tema era viver a música a partir da periferia. Não era uma afirmação, era uma pergunta. Viver a música a partir da periferia. E convidei pessoas que efetivamente tinham uma ligação ou geográfica à periferia ou que estavam à margem do capitalismo e à margem da indústria, mas produziam as suas músicas. Então convidei o António Velapinho, da Banda do Casaco e da Filarmónica Fraude, com a Marta Miranda, dos Oxtrada, e o Cholage, precisamente. E às tantas o Cholage diz-me que o gueto, quer dizer, representa, tu não é por sair do gueto, do ponto de vista geográfico, que o gueto não continua representado, ou o território, digamos assim, não continua representado na lírica, e tu não continuas a representar esse território numa indústria que está no centro, neste caso Lisboa, não é? Não deixa, pode haver uma desterritorialização geográfica, mas não há naquilo que tu refletes, porque é sempre estás numa espécie de não lugar, não é? Como diz o Marco G. Mas tu representas sempre isso, se tiveres uma consciência sobre, já não está, mesmo na reportagem, não é? Continuas a falar daquilo que te circundou, ou daquilo também são as memórias e as vivências da tua família, porque muitas destas famílias continuam a viver à margem. Quando eu digo à margem, não é só do ponto de vista geográfico, é com tudo aquilo o que a margem representa, não é? Esse diálogo permanente com o centro e a resistência, um discurso de resistência, de... Como diz o Cholage na entrevista, do ponto de vista da indústria, roçarem-se na indústria e afastarem-se dela permanentemente, porque isto é o discurso do rap e do hip-hop, tem sido permanentemente isto. Por isso, ela está sempre representada. O gueto, a configuração, não é? Do que se enceta, está lá sempre. Porque também há uma coisa interessante, já não no rap que eu falo neste período histórico, é muito isto que eu estou a retratar, mas no que se faz na atualidade, que há uma grande heterogeneidade, já havia na altura, mas cada vez mais se sentiu, e sobretudo a geração da chamada mixtape, na passagem de 99 para 2000, sendo talvez o Bomber Jack o que inaugura esse capítulo com a mixtape, tu consegues, ou até antes disso, 98, 99, mas... Sim, tu consegues, eu acho que cresce a heterogeneidade musical dentro do género, não é? E com isso também crescem os assuntos sobre os quais eles narram ou cospem, ou a sua lírica versa. E isso tem que ver com o facto de já não haver uma pertença, porque neste período que eu estou a retratar, eu acho que portanto, estes sujeitos desta micro-história tem um papel muito importante, cabe dizer um papel muito importante, que é a denúncia também de situações gritantes que estavam a acontecer na cidade de Lisboa e um pouco por todo o país. O racismo, a exclusão social, as desigualdades, a utilização pela primeira vez de expressões em crioulo e até em quimbundo, etc. Portanto, eles têm esse papel fundamental, como o Porto tem outro papel, o apelo à descentralização do poder, o uso do sotaque, as referências locais também, que estão muito presentes nos primeiros repertórios de Mind the Gap, por exemplo. Portanto, têm papéis diferentes, mas têm papéis que são pioneiros nesse sentido. Assuntos que eram tabu e começam a ser levados para uma prática que tem alcance na comunidade jovem. Portanto, a comunidade jovem tem acesso a essas problemáticas através daquelas do rap, através daquelas canções. Com o mix... Quer dizer, nós também estamos num cenário diferente, não é? A geração... da mixtape, né? Ou pelo menos quando a mixtape ganha mais protagonismo, já estamos numa outra realidade. E aí cabe também ao rapper, ao MC, ao produtor, ao dizedor, ao poeta, como se queira, seja o que for neste campo do hip-hop, retratar aquilo que também é o que lhe convém, é aquilo, a forma como ele se posiciona, faça tudo isto, não é? E há rap mais descomprometido, digamos assim. Eu acho que não existe rap inconsciente, não existe nenhuma música inconsciente. Porque é que o Tony Carreira, quando faz música, também é muito consciente quando enche o pavilhão atlântico, está muito consciente daquilo que faz. Portanto, não existe uma música inconsciente. Pode haver uma música mais comprometida. E ela também é sempre comprometida com a sociedade. Ela pode ser uma música mais, com um teor mais interventivo, em que a escrita criativa seja mais denunciatória a esse nível, ou então que esteja mais desligada desses valores e aponte para outros. Então, hoje em dia o hip-hop alberga, tem esta heterogeneidade, não é? Mas nunca deixou de ter a ligação ao bairro, a ligação às 16 barras, ou não, não é? Porque hoje em dia também deixou de ser tão ortodoxo em relação a isso, mas ele tem sempre, e não estou a falar na forma como se cospe, pode ter ou não flow, estou a falar mesmo da lírica e da forma como ele intervém na cultura popular. Ele tem sempre determinadas características que fazem com que ele seja rap, se não era outro género musical qualquer, ou era outro domínio da música popular qualquer. Portanto, a ligação ao território está sempre lá, mesmo que ele esteja a falar de outra coisa. E há músicas que eu considero muito sexistas, que se fazem hoje em dia, demasiado sexistas, mas elas também são um reflexo de como parte desta comunidade pensa. Portanto, ela refletirá sempre, seja de uma forma mais consciente, consciente no sentido que a pessoa tem consciência do mundo que a circunda, ou consciente no sentido que tem consciência da forma como ele vê, como ele próprio sente, experiencia aquilo que o circunda, não só uma análise de fora, mas uma análise dele próprio. E aí nós temos um reflexo de muitas coisas, não é? Então há uma música que é uma música mais, não gosto de dizer que é alienada, porque eu acho que ela é toda consciente, mesmo que não seja politizada, ou menos engajada do ponto de vista social e político, ou ideológico, ou cultural. Mas há sempre, tens sempre formas de perceber isso, consoante a forma como eles façam aquela música. Porque uma vez no projeto da Extrema Esquerda, Porque Não Fizemos a Revolução, um projeto da RTP, em que eu colaboro na parte da música, não é? Das músicas, nesse período, que é sobretudo o período que vai do PREC, sobretudo ali aquele período, antes disso, mas eu foco-me sobretudo durante o PREC, as músicas que se fazem nesse período e os discursos desses intérpretes e compositores. Mas há muita noção de que a expressão canção política ou canção protesto, sendo que até é o José Afonso, o Zeca Afonso, que inaugura esse termo canção política num disco que ele faz, que é o Coro dos Tribunais, e em que diz efetivamente numa entrevista que aquilo é canção política, quando a tem que a definir. E de facto, quando nós falamos de uma canção política, nós estamos sobretudo a falar da lírica, se bem que há sinfonias políticas e há, nós temos isto, mas estamos sobretudo a falar do corpo daquelas canções, não é? E eu considero que o rap estendeu-se a outras formas de versar, de rimar realidades, que às vezes não são tão ideológicas ou tão engajadas, mas ele está sempre a versar assuntos que vêm na esteira também de problemáticas que nós temos da sociedade, sendo até o sexismo uma delas, quando essas músicas vêm cá para fora. Não é? Que temos várias destes exemplos, não vamos estar a referir os nomes, mas tens várias que são assim, efetivamente. Chegamos ao fim deste episódio, mas antes temos que ouvir uma música das Jamal. Há muita pouca expressão feminista no hip-hop nacional e eu acho que devia haver mais. Deviam haver mais mulheres em todos os géneros musicais, não é? Até porque a música não é um clube de homens, devia ser participada por todos nós. Fala-se da cor, fala-se de dinheiro, mas algo passivamente aceito pelo mundo inteiro. Há séculos que se vive nesta obscuridão de limitar a mulher com outra opção. Não, elas não tinham opinião ou autorização de se expressar. Era ouvido e calasse, não. O que é que estás a pensar? E hoje em dia, com o progresso da sociedade, são exercidos atentados parecidos contra a sua identidade. Uns mais sutis, outros mais diretos, continuam-nos a tratar como meros objetos. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar. abuso. Temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. O homem que segue assim na sua saga de humilhação, tratando a sua Maria como animal de estimação. Por e ordenar é a sua democracia, não ocasionalmente, mas diariamente. Ignorando constantemente como ela se sentia. O que queria, se é que queria, não importa a sua via. Não se dá por satisfeito, não se dá por satisfeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Cara, pernas, mamas e cu, dá-se demasiado valor a esse conjunto. Há algo para além da figura visual, e tido como importante, mas não é fundamental. Há ideias, intuições, um cérebro que funciona, seja bomba, bolachinha ou latona. Tudo que ela tem um sabor de uma figura estética, falta de ética, de uma sociedade governada por homens com sua maldade. Recebendo salários abaixo do normal, alguma coisa aqui que nos cheira muito mal. Vítimas de abuso e assédio sexual, situações tratadas como se fosse habitual. É século 20, não estou a fazer confusão. É preciso união, por fim à discriminação racial, social e cultural sexual. Mudar o panorama aqui em Portugal, porque este é um sistema que funciona com defeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Machismo, ignorância, são sempre as mesmas desculpas utilizadas para justificar uma herança que vem desde a infância, que está a superioridade através da violência, aceitando a indecência como algo banal, mas vem de uma violência como um homem, um animal. E violência é passivamente exercida diariamente nas pseudo-famílias de Portugal. Código de honra sustentado pela complicidade da instituição criminal. Demonstramos rapidamente como a vítima se torna suspeita e bem se transforma no mal. Bem-vindo à justiça do sistema judicial. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. E não larguem essa boca de mel, escuta com atenção a minha opinião. A palavra de ordem é revolução, revolução, revolução, revolução. Tens um poder, então vida, se nessa situação, bate para a luta. Chega de etiquetas, doura, burra e desculpa. Chegou a altura de dominar, de lutar pelo poder da afirmação. Temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Chega de abuso, temos direito, é hora de tratar a mulher com respeito. Assim chega ao fim de mais um episódio do Brandos Costumes. O podcast está de volta, finalmente, dirão alguns. Espero eu, pelo menos, era bom sinal que alguns de vocês dissessem ainda bem que o Brandos Costumes está de volta. É um prazer fazer este podcast, é um prazer receber as vossas mensagens. Continuem a enviá-las e eu continuarei a respondê-las. Espero que esteja tudo bem convosco. Já sabem que o podcast está disponível para audição, tanto em podcast, pela vossa aplicação preferida. Posso sugerir algumas, o Podcast Addict para quem tem o Android, ou se tiverem iPhone, têm logo uma aplicação de raiz chamada Podcast, é só ir lá. O podcast também está disponível em Mixcloud. Continuem a acompanhá-lo. Se quiserem mandar mensagem, podem fazê-lo pela página do Facebook ou simplesmente pelo e-mail pedropaus@brandoscostumes.pt. Daqui a 15 dias voltamos com outra entrevista. Já está feita. Ela é ao Pedro Luís Neves, dos Da Vinci. Vai-se falar de muita coisa interessante. Quero agradecer à Soraya Simões pelo seu tempo, por ter participado e ter respondido às minhas perguntas. E já sabem, até daqui a 15 dias, não se esqueçam, sejam altamente. Ok, pessoal? Até daqui a 15 dias.